Eu não gosto de obras feitas a acabarem junto às eleições. Eu não sou dos que guardo as obras para quando há eleições. Nunca o fiz e volto aqui a reafirmar o que não é. Depois perceba-se aqui, esta alteração orçamental não tinha nada, e aí também bastaria olharmos para aí, que não há nenhuma verba de 2020. Porque aquilo que fizemos foi refletir as verbas de 2021, porque as 2020 estão no nosso orçamento. A Câmara Municipal aqui, comigo a Presidente, e para que não houvesse dúvidas até hoje, sempre teve um critério, que eu hoje chego à conclusão que não é o melhor. Os concursos que lançou todos até hoje foi o preço mais baixo. E o preço mais baixo tem a ver com a transparência. Tem a ver para não ser escolhido o A, ou B, ou que houvesse critérios que pudessem ser considerados subjetivos para se escolher. Mas deixem-me também dizer-vos o seguinte. Estas obras, neste momento, estão a ser lançadas também com preço base e a adjudicação de todas elas vão ser pelo preço mais baixo, mas só por uma razão. E o que é que nós devemos fazer e podemos e não podemos fazer nestes concursos? Mas podemos e devemos fazê-lo a partir de agora. É um concurso de certificação de empresas onde são escolhidas, que é possível, em termos legais, isto é, lançamos um concurso para certificar empresas com determinadas características. E depois dessas empresas escolhemos três. E a seguir abrimos um concurso público só entre essas três empresas que nos oferecem garantias. Porquê é que isso não foi feito agora? Não foi feito por uma razão simples, porque nós estávamos com o tempo por causa do varrimento das verbas do quadro comunitário a quem não tiver maturidade. Nós precisamos de ter maturidade agora, porque senão ficamos sem dinheiro que nós temos para estas obras todas. E é uma pena.